Sr. Presidente, sem polémica, mas com preocupação. A ARU é um instrumento de trabalho importante para os municípios, não há nenhuma dúvida, mas a obtenção destes instrumentos não impede que haja uma estratégia de reabilitação urbana do todo do território municipal, e nomeadamente nas freguesias, e eu refiro aqui algumas, por serem as mais populosas, como Nogueira, como Lagares, como Seixos, como estou-me aqui a esquecer de alguma, com certeza. É importante, é decisivo que, para não acordarmos um dia destes todos a dormir na cidade, e se calhar alguns debaixo da ponte, se pense também no desenvolvimento sustentável, equilibrado, de todo do nosso território.